da saída WAC. Era Brasília 83, clear taxi via Alfa Juliette until gate 10. Abandon the gate 8, attention to follow me car. Ok, continue by Alfa Juliette to stand number 10, wait for the follow me on stand number 8, Europa 083. Mau 95. Obrigado, boa noite. feedback é acionamento no 6, Oceaner 6310. Oceaner 6310, após a passagem do Airbus 330, sua cauda, coordenando com a equipe de solda, chame para o táxi. Após o 30 da cauda, inicia e chama para o táxi 6310. Trip 5216, o Ishii confere, aguarde para a cópia. Salvador, boa noite, passarelo 2226. Passarelo 2226. Taxi, precisaram o táxi via Alfa, repartir isso de LED. Táxi Alfa, repartir isso de LED. Verifico 2226, pronto pra cópia? Trip 5216, autorizado Aracaju, nível de voo 190, decal da pista na 0, saída Puca, Jamo, Caju, Golf 677, primeira curva à esquerda, transponder 5516, controle Salvador 119, decimal 35. Trip 5216, pode confirmar o transponder? Trip 5216, cotejamento correto, reporte para o pushback acionamento. Passarelo 2226, autorizado táxi via Juliette, remota 1 no Pátio 3. Juliette, remota 1 no Pátio 3, sim, está 2226. Oceaner 6310 na escuta do solo. Táxi é o 6310, estamos com 133 a bordo. Temos 3:20, Natal não tem nada. Oceaner 6310, livre táxi via Pátio 1, Taxiway Índia para o ponto de espera da pista 10. Quando lá pronto, chame torre 18.95, altímetro 1014. Pátio 1, Índia, 18.95, ponto de espera 10.14 no altímetro, Oceaner 63, anunciado. Exato, 52 no meio, arco táxi. Serra e Recife, informação em Hotel Whisky, estacionamento, pista que decola. Gente, Papa Serra, pronto, cópia. Autorizado, Recife, 230, 17, decola, com curva à esquerda, Pucajamo, correção Pucaracaju, a saída, controle, 119, decimal 35, seu transponder 5523. Correto, só corrigindo, aerovia Golf 677. Protegimento correto no Graé, qual é o B? 2 no POB, chame torre, só aumentar que está colado. Para o táxi de 352 no meia, com 42 a bordo, 2 horas, alternando Recife. 42, 2 horas, Recife. Táxi via Pátio, Índia, ponto espera torre, 1895, ajuste em Salvador, 1014. Pátio, Índia, lá, torre, 18. Agora de ajuste com 352 no meia. Azul, boa. Formação Whisky confere, aguardo a ordenação e cópia do Arzei. Momo. Azul 4070, boa noite, taxia via Alfa e reporta para ingresso na Juliette. Autorizou Alfa, reporta para ingresso na Juliette, Azul 4070. Oceana 6313, boa noite, prossegue via Alfa e reporta para ingresso do Taxi e Juliette. Alfa vai reportar para ingresso do Juliette. Na Azul 4070, ingressa Juliette, portão 03. Ingressa na Juliette, autorizado para o 03. O Azul 4243, cópia. Autorizado Salvador, Serra Bravo, Eco Golf, o nível 340, via UP Zulu 9 até Lovis. Após prossegue pela UP Zulu 9, decolagem da 1-0 com a primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Momo, transição Nidissá. O controle Salvador 119-35 e aciona 5510. Azul 4243, cotejamento correto no pátio 3, remota 612, chama pronto. Chané 6313, prossegue Alfa e Juliette, portão 01. Alfa, Juliette 01, da Chané 613. Pátio 3, autorizado, chama pronto para o táxi, o Azul 4243. Alô, Salvador, é o Azul 4243, estamos com 81 a bordo, 5 horas e 20 de autonomia, alternando Boa Vista para o táxi. Gente, Azul 4243, autorizado o táxi em frente, parte 3, parte 1, Índia, ponto de espera da 10, torre 1, 18.95, o ajuste 10 no 4, tenha um bom voo. 7 livre, tá aqui em frente, sai na Índia, já ponto de espera pista 10, quando lá chama 2895, Azul 4243, uma boa noite. Alô, Salvador, TAM 3305, livrou na assessora. TAM 3305, boa noite, Alfa e Juliette, portão meia dúzia. Alfa e Juliette, meia dúzia, TAM 3305. Salvador, é o Oceaner 6313, por gentileza, coordenal 360 para Guarulhos. Oceaner 6313, Guarulhos, o 360, pronto, pode? Sim.